que descer. E sua igreja arrebatar, muitos vão ficar chorando neste mundo de horror por não poder encontrar com Jesus Cristo nas nuvens e no céu ir morar. Não prepararam suas vidas, suas vestes estão manchadas, terão que ficar. É o meu Jesus. É o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus. É o meu Jesus. É o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus. Oh, como será triste e grande lamentação, o papai desesperado procurando o seu filho que vivia em oração. Os jovens que na igreja estavam a cantar desapareceram todos, pois eis que só ficaram os bancos no lugar. É o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus, é o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus. As irmãs do círculo de oração com muito fervor buscavam ao Senhor com seus joelhos no chão, com muita alegria e com muito amor, preparando suas vidas para no lindo país encontrar com Jesus. É Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus, é o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus. Naquele dia é grande a aflição, muitos desviados vão querer voltar, não haverá solução. Estes vão dizer para os que aqui ficarem: foi Jesus Cristo que veio nas nuvens dos céus e levou os céus. É o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus, é o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens a buscar os seus. É o meu Jesus, é o meu Jesus que virá nas nuvens.